Fecheiro 9, capítulo 21. Em casa não tive, ou fiz por não ter tempo, para pensar nesse assunto. Pietro telefonou. Anunciou que viria conhecer os meus pais na semana seguinte. Aceitei a coisa como uma desgraça inevitável. Cansei-me a arranjar-lhe hotel, a encerar a casa, a acalmar a ansiedade da minha família. Fadiga inútil esta última. A situação piorara. No bairro cresciam os mexericos maldosos, a respeito do meu livro, a meu respeito, a respeito das minhas contínuas viagens sozinha. A minha mãe defendera-se, gabando-se de que eu estava quase a casar-me, mas para evitar que as minhas decisões contra Deus complicassem a situação, inventara que não me casava em Nápoles, mas sim em Génova. Em consequência disso, os mexericos tinham aumentado, o que a exasperava. Uma noite enfrentou-me com extrema dureza. Disse que as pessoas liam o meu livro, se escandalizavam e falavam nas costas dela. Os meus irmãos, gritou-me, foram obrigados a bater nos filhos do homem do talho, que me classificara como puta e não só. Tinham partido a cara a um colégio de escola de Elisa que lhe pedira para ela fazer coisas feias, como fazia a sua irmã mais velha. O que foi que escreveste? Berrou-me. Nada, mã. Escreveste as porcarias que andas a fazer por aí. Mas quais porcarias? Leu-o. Não posso pôr-me a perder tempo com os teus disparates. Então deixa-me em paz. Se o teu pai sabe o que dizem de ti, põe-te fora de casa. Não é preciso, eu mesmo vou. Era noite, fui dar uma volta, para não lhe atirar à cara coisas de que viria a arrepender-me. Nas ruas, nos jardins, na rua larga, tive a impressão de que as pessoas me olhavam com insistência, sombras raivosas de um mundo que eu já não habitava. A certa altura cruzei-me com Gigliola, que regressava do trabalho. Morávamos no mesmo prédio, fizemos o caminho juntas, mas receei que acabasse por me dizer algo irritante. Porém, para minha surpresa, exprimiu-se com timidez. Ela, que era sempre tão agressiva, ou mesmo pérfida. Li o teu livro. É bonito. Que coragem tiveste em escrever aquelas coisas. Fiquei tensa. Que coisas? As que fazes na praia? Não sou eu que as faço, é a personagem. Sim, mas escreveste-as muito bem. Lê-no. Tal e qual como acontecem, com a mesma porcaria. São segredos que só se conhecem se formos mulheres. Depois puxou-me por um braço, obrigou-me a parar e murmurou. Diz a Alina, se a vires, que ela tinha razão. Reconheço-lhe isso. Fez bem em lixar-se no marido, na mãe, no pai, no irmão, no Marcello, no Michele, em toda a merda. Também eu devia pirar-me daqui, seguindo o exemplo de vocês duas, que são inteligentes. Mas nasci estúpida. Não posso fazer nada. Não dissemos mais nada de relevante. Eu detive-me no meu patamar. Ela foi para a sua casa. Mas aquelas frases ficaram-me na lembrança. Impressionou-me que tivesse associado arbitrariamente a queda de Lila com a minha elevação. Como se, em comparação com a sua situação, fossem igualmente positivas. Mas ficou-me gravado. Sobretudo que ela tivesse reconhecido, na porcaria da minha história, a sua própria experiência de porcaria. Era um facto novo, não soube como avaliá-lo, tanto mais que Pietro chegou, e durante algum tempo esqueci-me disso. Capítulo 22. Fui esperá-lo à estação e acompanhei-o à Via Firenze, onde ficava o hotel que o meu pai me aconselhara, e pelo qual acabei por me decidir. Pietro pareceu-me ainda mais ansioso do que a minha família. Desceu do comboio desleixado como sempre, o rosto cansado, vermelho do calor, arrastando uma grande mala. Quis comprar um ramo de flores para a minha mãe, e ao contrário do que era habitual, só se deu por satisfeito quando lhe pareceu bastante grande, bastante caro. Chegados ao hotel, deixou-me no hall com as flores. Prometeu que voltava logo, reapareceu, daí a meia hora, de fato azul, camisa branca, gravata azul e sapatos bem polidos. Desatei a rir. Ele perguntou: não estou bem? Tranquilizei-o, estava muito bem. Mas na rua senti os olhares dos homens em mim, as risadinhas trucistas, como se eu estivesse sozinha ou antes de uma forma mais incisiva, como se quisessem dar a ver que o meu acompanhante não era merecedor de respeito. Pietro, com aquele grande ramo de flores que não permitia que eu levasse, tão certinho em todos os pormenores, não se adequava à minha cidade. Embora me rodeasse os ombros com o braço livre, tive a impressão de que eu é que devia protegê-lo. Elisa abriu-nos a porta. Depois apareceu meu pai e a seguir os meus irmãos, todos com roupas domingueiras, todos demasiado simpáticos. Por último, apresentou-se a minha mãe. O ruído do seu passo coxo chegou-nos logo a seguir ao ruído da descarga do autoclismo. Fora fazer-me a mise, deram um pouco de cor aos lábios e às faces. Pensei que em tempos devia ter sido uma rapariga bonita. Aceitou as flores com presunção. Sentámo-nos na sala de jantar, que nessa altura não apresentava vestígios das camas que fazíamos à noite e desfazíamos de manhã. Estava tudo impecável. A mesa fora posta com esmero. A minha mãe e Lisa levaram dias a cozinhar. Por isso o jantar tornou-se interminável. Pietro causou-me espanto. Estava muito expansivo. Fez perguntas ao meu pai sobre o seu trabalho na Câmara e deu-lhe corda de tal maneira que ele pôs de parte o italiano esforçado e começou a contar em dialeto histórias espirituosas dos empregados municipais que o meu noivo, embora pouco percebendo, mostrou que apreciava muito. Sobretudo, comeu como nunca ouvira comer. E não só deu os parabéns à minha mãe e à minha irmã por cada um dos pratos, como, apesar de não ser capaz de cozinhar nem um ovo, quis ser informado acerca dos ingredientes de cada prato, como se fizesse tensão de se pôr a cozinhar. A certa altura, mostrou tal apreço pelo gato de batata que a minha mãe acabou por lhe servir uma segunda dose muito abundante e lhe prometeu, embora no seu tom indiferente, que lhe o faria outra vez, antes de ele se ir embora. O ambiente tornou-se agradável em pouco tempo. Até Pepe e Gianni renunciaram a sair para irem ter com os amigos. Depois de jantar chegou o momento esperado. Pietro tornou-se muito sério e pediu a minha mão ao meu pai. Usou precisamente essa fórmula, com voz emocionada, o que fez luzir os olhos da minha irmã e divertiu os meus irmãos. O meu pai atrapalhou-se, gaguejou frases de simpatia por um professor tão distinto e sério que o honrava com aquele pedido. E o serão parecia finalmente prestes a concluir-se. Quando a minha mãe interveio, disse sisuda: nós aqui não estamos de acordo que não se casem pela igreja. Um casamento sem padre não é um casamento. Silêncio. Os meus pais deviam ter chegado a um acordo secreto que a minha mãe assumira o compromisso de divulgar. Mas o meu pai não foi capaz de resistir e fez de imediato um meio sorriso a Pietro para lhe dar a entender que ele, embora fizesse parte daquele nós invocado pela mulher, estava disposto a chegar a um entendimento menos rígido. Pietro retribuiu o sorriso, mas desta vez não o considerou um interlocutor legítimo. Dirigiu a palavra apenas à minha mãe. Eu dera-lhe conhecimento da hostilidade existente em minha casa. Ele estava preparado. Deu início a um discurso simples, afetuoso, mas de acordo com o seu modo habitual, com clareza. Disse que compreendia, mas que, por sua vez, também queria ser compreendido. Disse que tinha um enorme apreço por todas as pessoas que confiavam com sinceridade num Deus, mas que ele nunca fora capaz de o fazer. Disse que não ser crente não significa que não se crê em nada. Ele tinha as suas convicções e uma fé absoluta no seu amor por mim. Disse que era esse amor que consolidaria o nosso casamento e não um altar, um padre, um funcionário público. Disse que a rejeição do rito religioso para ele era uma questão de princípio e que com certeza eu deixaria de amá-lo, ou certamente amá-lo-ia menos, se ele mostrasse que era um homem sem princípios. E disse por fim que a minha mãe, sem dúvida, se recusaria a confiar a filha a uma pessoa que estava pronta a lançar por terra um só que fosse dos pilares sobre os quais edificara a sua vida. Quando ele pronunciou aquelas palavras, o meu pai fez largos gestos de concordância e os meus irmãos ficaram de boca aberta. Elisa comoveu-se de novo, mas a minha mãe ficou impassível. Durante alguns instantes, girou a aliança no dedo. Depois olhou Pietro diretamente nos olhos. E em vez de voltar ao assunto, para dizer se ficara convencida ou continuar a discuti-lo, começou a tecer-me elogios com fria determinação. Eu fora, desde pequena, uma criança fora do comum. Eu fora capaz de fazer coisas que nenhuma rapariga do bairro conseguira alguma vez fazer. Eu havia sido e continuava a ser o seu orgulho, o orgulho de toda a família. Eu nunca a decepcionara. Eu conquistara o meu direito de ser feliz. E se alguém me fizesse sofrer, ela faria essa pessoa sofrer mil vezes mais. Ouvia, embaraçada. Enquanto ela falou, tentei perceber se falava a sério ou se, como era seu hábito, pretendia esclarecer Pietro de que estava nas tintas para o seu estatuto de professor e para as suas conversas. Pois não era ele que fazia um favor aos Greco, mas sim os Greco que o faziam a ele. Não consegui, mas o meu noivo acreditou plenamente nela. E durante o tempo todo que a minha mãe falou, não fez outra coisa senão assentir. Quando ela finalmente se calou, disse que conhecia bem o valor que eu tinha e que lhe estava grato por ter-me criado tal como eu era. Depois meteu a mão na algibeira do casaco e tirou um estojo azul que me entregou com um gesto tímido. O que é? Pensei. Já me deu um anel? Vai dar-me outro? Entretanto, abri o estojo. Era de facto um anel, mas era lindo, de ouro vermelho, e tinha no engaste uma ametista cercada de brilhantes. Pietro murmurou. Era da minha avó, da mãe da minha mãe, e em casa fazemos todos muito gosto em que tu o tenhas. Aquela oferta foi o sinal de que a praxe estavam terminadas. Regressou-se às bebidas. O meu pai recomeçou a contar acontecimentos divertidos da sua vida privada e laboral. Gianni perguntou a Pietro qual o clube de que era adepto. Pepe desafiou-o para fazer braço de ferro. Eu, entretanto, ajudei a minha irmã a levantar a mesa. E uma vez na cozinha cometi o erro de perguntar à minha mãe: que tal é? O anel? O Pietro? É feio, tem os pés tortos. O papá não era melhor. O que tens tu a dizer em desfavor do teu pai? Nada. Então está calada. Só connosco é que sabes ser prepotente. Não é verdade. Não? Então por que deixas que mande em ti? Se ele tem os seus princípios, tu não tens os teus? Dá-te ao respeito. Elisa meteu-se. Mã, o Pietro é um senhor. E tu não sabes o que é um senhor de verdade. E tu sabes? Toma atento, que tu és pequena. E se não te pões no teu lugar, dou-te uma chapada. Viste o cabelo que ele tem? Um senhor usa o cabelo assim? Um senhor não tem a beleza normal, mã. Um senhor destaca-se, tem um tipo próprio. A minha mãe fingiu que lhe ia bater. E a minha irmã, a rir, puxou-me para fora da cozinha e disse, alegre: tiveste muita sorte, Lenu. É tão fino, Pietro, e gosta tanto de ti. Até te ofereceu o anel antigo que era da avó. Deixas-me vê-lo? Voltámos para a sala de jantar. Agora todos os homens da casa queriam fazer braço de ferro com o meu noivo. Queriam mostrar-se superiores ao professor, pelo menos em provas de força. Ele não se recusou. Tirou o casaco, arregaçou as mangas da camisa, sentou-se à mesa. Perdeu com Pepe, perdeu com Gianni, perdeu também com o meu pai. Mas impressionou-me a maneira como ele aceitou o desafio, com seriedade. Fez-se roxo. Dilatou-se-lhe uma veia na fronte. Perguntou por que é que os seus adversários violavam as regras do jogo com todo o descaramento. O mais importante foi ter desistido com obstinação contra Pepe e Gianni, que faziam levantamento de pesos, e contra o meu pai, que era capaz de desaparafusar cavilhas só com a força dos dedos. Receei o tempo todo que, para não ceder, deixasse que lhe partissem o braço. Capítulo 23. Pietro ficou 3 dias. O meu pai e os meus irmãos depressa se lhe afeiçoaram. Os dois rapazes, sobretudo, alegravam-se por ele não se dar ares e por se interessar por eles, apesar de a escola os ter considerado inaptos. A minha mãe, porém, continuou a tratá-lo sem amizade e só no dia anterior à sua partida é que se tornou mais macia. Era domingo. O meu pai disse que queria mostrar ao genro como Nápoles era bonita. O genro concordou. Propôs que fôssemos almoçar fora. No restaurante? Perguntou a minha mãe, franzindo o sobrolho. Sim, minha senhora, temos de festejar. É melhor eu cozinhar. Estava combinado que te fazia o gato. Não, obrigado. A senhora já trabalhou demais. Enquanto nos arranjávamos, a minha mãe puxou-me de parte e perguntou. Paga ele? Sim. De certeza? De certeza, mã. Foi ele que nos convidou. Fomos para o centro logo de manhã, vestindo as roupas melhores. E aconteceu uma coisa que me espantou mais do que aos outros. O meu pai encarregara-se de servir de guia. Mostrou ao seu visitante o Maschio Angioiano, o Palácio Real, as estátuas dos reis, o Castelo del Ovo, a Via Caracciolo e o mar. Pietro ouviu-o com uma expressão muito atenta. Mas a partir de certa altura foi ele, que viera à nossa cidade pela primeira vez, que começou discretamente a falar-nos dela, a levar-nos a descobri-la. Foi bonito. Eu nunca mostrara um interesse especial pelo cenário da minha infância e da minha adolescência. Admirei-me por Pietro saber falar dele com tanto conhecimento. Provou que conhecia a história de Nápoles, a sua literatura, as histórias, as lendas, muitas anedotas, os monumentos visíveis e os que a incúria escondia. Calculei que conhecesse a cidade não só por ser um homem que sabia tudo, mas também por tê-la estudado com afinco, com o rigor habitual, porque era a minha cidade. Porque a minha voz, os meus gestos, todo o meu corpo haviam sido influenciados por ela. Como é natural, o meu pai sentiu-se destronado. Os meus irmãos aborreceram-se. Apercebi-me disso. Fiz sinal a Pietro para parar. Ele corou, calou-se de imediato. Mas a minha mãe, com uma das suas imprevisíveis reviravoltas, agarrou-se-lhe a um braço e disse: "Continua, estou a gostar. Nunca ninguém me disse essas coisas." Fomos a almoçar a um restaurante de Santa Lucia, que, na opinião do meu pai, nunca lá puseram os pés, mas alguém lhe dissera, era ótimo. Posso pedir aquilo que quiser? Perguntou-me Elisa ao ouvido. Sim. O tempo passou-se de forma agradável. A minha mãe bebeu demais e disse algumas indecências. O meu pai e os meus irmãos recomeçaram a brincar uns com os outros e com Pietro. Eu não tirei os olhos do meu futuro marido. Tive a certeza de que gostava dele. Era uma pessoa que estava ciente do seu próprio valor. E, no entanto, se necessário, se esquecia de si com naturalidade. Notei pela primeira vez, com agrado, a sua propensão para escutar. O tom de voz, compreensivo, como o de um confessor laico. Talvez devesse tê-lo convencido a ficar mais um dia, para levá-lo a conhecer Lila, dizer-lhe: "Vou casar com este homem. Estou quase a ir-me embora de Nápoles com ele. O que achas? Faço bem?" Estava a avaliar essa possibilidade quando sucedeu que, a uma mesa perto da nossa, 5 ou 6 estudantes, que festejavam qualquer coisa comendo uma pizza, começaram a olhar para o nosso lado com insistência, a rir. Percebi logo que achavam Pietro cómico, por causa das sobrancelhas muito espessas e da grande moita de cabelo sobre a testa. Daí a poucos minutos, Os meus irmãos levantaram-se ao mesmo tempo, dirigiram-se à mesa dos estudantes e pegaram-se com eles com a violência de sempre. Teve início uma balbúrdia, gritos, alguns murros. A minha mãe berrou insultos a apoiar os filhos. O meu pai e Pietro correram a separá-los. Pietro estava quase divertido. Parecia não ter compreendido nada acerca dos motivos da briga. Já na rua disse, irónico, é um costume local? Levantam-se de repente e vão bater naqueles que estão na mesa ao lado? No fim, ele e os meus irmãos ficaram ainda mais alegres e a entenderem-se melhor do que antes. Mas assim que foi oportuno, o meu pai chamou Pepe e Gianni de parte e repreendeu-os pela figura de malcriados que haviam feito diante do professor. Ouvi Pepe justificar-se quase a sussurrar. Estavam a fazer troça do Pietro, papá. Que raio é que havíamos de fazer? Gostei dele ter dito Pietro e não o professor. Queria dizer que Pietro já era considerado como fazendo parte da família. Pessoa lá de casa, um amigo de excepcional qualidade, e que, embora de aspecto fosse um bocado anómalo, ninguém podia gozar com ele na sua presença. Mas aquele incidente convenceu-me de que era melhor não levar Pietro a visitar Lila. Conhecia-a bem, ela era má, e achá-lo ridículo e fazer troça dele, como aos rapazes do restaurante. À noite, extenuados do dia passado ao ar livre, comemos qualquer coisa em casa e depois saímos todos de novo. Acompanhámos o meu noivo até à porta do hotel. No momento da despedida, a minha mãe, cheia de euforia, deu-lhe inesperadamente dois ruidosos beijos nas faces. Mas quando regressámos ao bairro, dizendo muito bem de Pietro, ela fechou-se em copas todo o caminho. Só antes de se recolher ao quarto é que me disse, rancorosa, tu tens uma grande sorte, não mereces aquele pobre rapaz. Capítulo 24. O livro vendeu-se durante todo o verão. Eu continuei a falar sobre ele aqui e além, por toda a Itália. Agora tinha o cuidado de o defender num tom indiferente, calando a boca ao público mais impertinente. De vez em quando lembrava-me das palavras de Gigliola e misturava-as com as minhas, procurando dar-lhes um sentido. Pietro, entretanto, no início de setembro, mudou-se para Florença, foi para um hotelzinho perto da estação e pôs-se à procura de casa. Encontrou um pequeno apartamento para alugar, para os lados de Santa Maria del Carmine. E eu fui vê-lo imediatamente. Era uma casa de duas divisões escuras, em péssimo estado. A cozinha era pequena, a casa de banho não tinha janela. Quando, em tempos passados, fora estudar para o apartamento novo de Lila, ela permitira que eu me estendesse na sua banheira impecável, gozando a tepidez da água e a espuma abundante. A banheira da casa de Florença estava toda lascada e amarelada. Era daquelas onde só se pode estar sentado. Mas calei o desagrado, disse que estava bem. Pietro ia começar a lecionar. Precisava trabalhar, não podia perder tempo. De qualquer modo, comparada com a casa dos meus pais, era um palácio. Mas aconteceu que, quando Pietro se preparava para assinar o contrato de aluguer, Adele lhe fez uma visita rápida e não teve a minha timidez. Achou que o apartamento era um tugúrio totalmente impróprio para duas pessoas que tinham de passar grande parte do tempo fechadas em casa a trabalhar. Por isso, fez aquilo que o filho não fizera, embora pudesse ter feito. Pegou no telefone e mobilizou, sem fazer caso da discordância ostensiva de Pietro, alguns dos seus conhecimentos florentinos, tudo gente com alguma influência. Num curto espaço de tempo, encontrou-a em San Nicolò, por uma renda irrisória, porque era de favor, cinco divisões luminosas, uma cozinha grande, uma casa de banho razoável. Não se contentou com isso. Mandou fazer melhorias de sua conta. e ajudou-me a mobilar a casa. Mencionava hipóteses, dava conselhos, orientava-me. Mas várias vezes constatei que não confiava na minha anuência nem no meu gosto. Se lhe dizia que sim, ela queria perceber bem se eu estava realmente de acordo, e se lhe dizia que não, insistia comigo até eu mudar de opinião. Regra geral, fazíamos como ela dizia. Por outro lado, eu raramente me opunha. Seguia os conselhos dela sem criar tensões. Até me esforçava para aprender. Sentia-me impressionada com o ritmo das suas frases, com os gestos, com os penteados, com os vestidos, com os sapatos, com os broches, com os colares, com os brincos, sempre muito bonitos. E ela gostava da minha atitude de aluna atenta. Convenceu-me a cortar o cabelo muito curto. Entusiasmou-me a comprar vestidos a seu gosto, numa loja caríssima que lhe fazia grandes descontos. Ofereceu-me um par de sapatos de que gostava imenso e que desejaria comprar para ela, mas não os considerava próprios para a sua idade. E até me levou a um dentista, seu amigo. Entretanto, o casamento, por causa do apartamento, que na opinião de Adele precisava sempre de mais arranjos, e por causa de Pietro, que estava sobrecarregado de trabalho, foi protelado do outono para a primavera, o que permitiu que a minha mãe prolongasse a sua guerra para me arrancar dinheiro. Tentei evitar conflitos muito sérios, demonstrando-lhe que não me esquecia da minha família de origem. Com a chegada do telefone, mandei pintar o corredor e a cozinha. Mandei pôr um novo papel de parede às flores, cor de vinho, na sala de jantar. Comprei um casaco comprido a Elisa. Adquiri um aparelho de televisão em prestações. E, a certa altura, ofereci também uma prenda a mim própria. Inscrevi-me na escola de condução, passei no exame com facilidade, tirei a carta. Mas a minha mãe exaltou-se. Gostas de deitar dinheiro fora? Para que te serve a carta, se não tens carro? Logo se vê. Queres comprar um carro, hein? E quanto é que tens exatamente de parte? Não é da tua conta. Pietro tinha carro. Depois de casada, contava servir-me dele. Quando ele veio de novo a Nápoles, de carro, precisamente para trazer os pais a conhecerem os meus, deixou-me guiar um pouco pelo bairro velho e pelo novo. Percorri a rua larga ao volante, passei em frente da escola primária, da biblioteca. Subi as ruas onde Lila morara quando era casada, voltei para trás, contornei o jardim. E essa experiência de condução é a única coisa divertida de que me lembro. No resto, foi uma tarde horrível, a que se seguiu um jantar interminável. Eu e Pietro labutámos muito para tirar as duas famílias daquele embaraço. Eram dois mundos tão distantes que os silêncios foram infinitos. Quando os Airota se foram embora, carregados com uma quantidade enorme de sobras que a minha mãe lhes impusera, de repente pareceu-me que estava a estragar tudo. Eu provinha daquela família, Pietro da outra. Cada um transportava no corpo os seus antepassados. Como iria decorrer o nosso casamento? O que me esperava? As afinidades iriam sobrepor-se às diferenças? Seria capaz de escrever outro livro? Quando? Sobre o quê? E Pietro apoiar-me-ia? E Adele e Maria Rosa? Uma noite, com a cabeça cheia de pensamentos deste género, chamaram-me da rua. Corri à janela, tinha reconhecido logo a voz de Pasquale Peluso. Vi que não vinha sozinho, estava com Enzo. Fiquei alarmada. Àquela hora, Enzo não devia estar em San Giovanni a Teduccio, em casa, com Lila e Genaro. Podes descer? Gritou-me Pasquale. O que se passa? A Lina não se sente bem, quer ver-te. Vou já, disse, e lancei-me, escadas abaixo, embora a minha mãe gritasse atrás de mim. Onde vais a esta hora? Volta aqui!